Segurança atenta! Segurança atenta! Segurança atenta! Olha só, aqui vai ter um ponto aqui com mais atenção. Vamos ver, ligar o carro. Tá? Temos os comandos, hein? Rapel de costa desescalando! Rapel de costa desescalando! Ai, morreu! Caralho! Três, tira a mão! Três. Animal! Tira a mão daí! Burrão! Isso. Baixa areia, 26! Baixa roca! 26, saltador ali!